Eu tenho uma cama grande, mas mulher que eu nunca tenho. Solidão é um bicho bravo, osso duro de roer. Tô entrando na festa, não empurra não, chapéu na cabeça e lata na mão. Tô entrando na festa, não empurra não, chapéu na cabeça e lata na mão. Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio, amanhece o dia e daqui não saio. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Dançando em volta, a galera tá tonta, quem pisa na aba é que paga essa conta. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Dançando em volta, a galera tá tonta, quem pisa na aba é que paga essa conta. Eu comprei um par de esporas, mas eu não tenho cavalo. Eu não gosto de sapatos, mas vivo arrumando calo. Eu tenho uma cama grande, mas mulher que é bom cadê? Solidão é um bicho bravo, osso duro de roer. Tô entrando na festa, não empurra não, chapéu na cabeça e lata na mão. Tô entrando na festa, não empurra não, chapéu na cabeça e lata na mão. Aqui mesmo eu bebo, aqui mesmo eu caio, amanhece o dia e daqui não saio. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Dançando em volta, a galera tá tonta, quem pisa na aba é que paga essa conta. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Dançando em volta, a galera tá tonta, quem pisa na aba é que paga essa conta. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Põe chapéu no centro da roda, eu não trouxe dinheiro, mas trouxe a viola. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. É muita moda boa num coração só, muito obrigado. Você ouvindo Arena Tradição, Caipirão Palito, pegando pra derreter, moçada. Pega descendo que subindo é contramão. Toca mais uma, gaiteiro. Palito. Aquele cordão de ouro que você me deu, tirei do pescoço e guardei pra não recordar de um passado tão lindo que a gente viveu, passado que infelizmente jamais voltará. Aquele cordão de ouro me deixa tão triste, me faz reviver os momentos de amor com você. Fui obrigado a guardar para não ter que lembrar das nossas noites de tanto prazer. Cordão de ouro, pra que recordar, se ela adora outro, adora e não pensa em voltar. Cordão de ouro, não quero mais te ver, pra não ter que chorar quando eu me lembrar de quem me deu você. Cordão de ouro,

voltei morar com meus pais. A saudade foi apertando, tudo ficou mais difícil. Peguei certos vícios que estão me matando. Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora para ver se está ali. Se o carro está na garagem, fico satisfeito e já posso dormir. Mas se vejo a casa vazia, meu Deus, que agonia, vem me abraçar. Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar. Sim, separados, é ciúme que tenho demais. Penso milhões de besteiras, simplesmente porque ela sai. Vivendo qual fosse solteiro, lembrando da separação. É mesmo que ter liberdade por dentro das grades de uma prisão. Toda noite ao voltar para casa, passo onde ela mora para ver se está ali. Se o carro está na garagem, fico satisfeito, já posso dormir. Mas se vejo a casa vazia, meu Deus, que agonia, vem me abraçar. Mas aumenta o meu abandono, eu fico sem sono e amanheço no bar. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. Quando chega o mês de agosto, setembro já vai chegando. Então fico recordando esta minha triste sina. Nervoso fico lembrando que a sorte determina. 2 meses que eu sofri quando eu construí aquela casa da esquina. Tijolo daquela casa tem meu sangue e meu suor. Perdi todo o meu trabalho e também o meu amor. Quando chega o mês de agosto, o mundo inteiro grande alguém que me maltrata. Foi covarde, foi ingrata e foi injusta comigo. E não sente a minha falta, me deixando sem abrigo. Amigo, a casa é aquela que eu fiz pra eu e ela. Não mereço este castigo. Tijolo daquela casa tem meu

Um espaço realizado ao vivo pelo Padre Reginaldo Manzotti, onde durante 60 minutos cantamos e louvamos a existência de Deus. Não perca este espaço de cariz religioso no canal Evangeliza Show, aos domingos, às 8 da noite, com o Padre Reginaldo Manzotti, no canal 2 de Antena 1. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Estamos de volta, obrigado pela sintonia. Vamos no balanga, beijo, vamos de moda boa, gaiteiro. Ui, ui, ah, Palito. Sorrateiramente ela foi chegando e foi entrando em meu coração, tal qual um feitiço dominou meu ser e embriagou-me de louca paixão. Me fez sonhar sonhos coloridos que nem o tempo vai desfazer. Me fez amar com amor de louco, me fez chorar de tanto prazer. Perdido de amor, abracei teu corpo, fazendo loucuras de um adolescente, louco de desejo. Falei baixinho, te amarei, querida, eternamente. O tecido fino do seu baby doll fez transparecer seu corpo sedutor. Um breve silêncio calou nossas faces entre carícias e beijos de amor. Um breve silêncio calou nossas faces entre carícias e beijos de amor. Rodeio é tradição e tradição é com o Palito. Você é capaz de lembrar que houve entre nós uma louca paixão? Foste a preferida entre mil mulheres, a primeira dama do meu coração. Será que você é capaz de negar que nossos corpos já foram só? Hoje tenho apenas a minha metade, e para matar esta grande saudade, eu tenho embrulhado em nosso lençol o vestido branco que você usou na primeira noite que a gente se amou. Não deixa apagar um amor tão lindo que em mim ficou. Será que está beijando outros lábios, se entregando a outros, sorrindo de mim? O vestido branco que você na primeira noite que a gente se amou. apagar um amor tão lindo que em mim ficou. Será que em seu quarto existe também um detalhe assim? Ou será que está beijando outros lábios, se entregando a outros, sorrindo de Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Grife os vaqueiros. Palito, fala o bababá. Blá, blá, blá. Arena Tradição. A dona da minha vida tem olhos claros e rosto moreno. Lábios quentes, doce veneno. No calor do seu abraço, perde o compasso, meu coração. Aumenta a adrenalina, essa menina é tentação. Feito lebre, são 40 graus de febre, de amor e de paixão. Ai, diabinha linda, se você for um castigo, que fique comigo e seja bem. Arena Tradição. Palito está apresentando a Arena Tradição. Pr- precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. Clube do Caipirão.com.br. Você está ouvindo a Arena Tradição com o Palito. Obrigado pela audiência, já estamos de volta. Você que nos ouve nesse momento, muito obrigado pela audiência, todo mundo. Vai, moda boa, gaiteiro! Palito. Na verdade, Deus não desampara um só filho seu. Basta ter um pouquinho de fé dentro do coração. Quando tudo estava perdido, eu julgava que fosse meu fim. Deus do céu teve pena e mandou um dos seus anjos pra cuidar de mim. São seus olhos que enxergam o caminho que devo seguir. São seus pés que na longa jornada caminham por mim. No inverno seu corpo era chama que me dá calor. É o anjo mulher dos meus sonhos, que faz tudo que faz por amor. Ui, ui, ah, Palito. De trevas a luz que clareia. É a outra metade perfeita que faltava em mim. Ela é minha voz afinada, o meu grito em forma de canção. Sem ela serei quase nada, um pobre poeta sem inspiração. São seus olhos que enxergam o caminho que devo seguir. São seus pés que na longa jornada caminham por mim. No inverno seu corpo é a chama que me dá calor. É o anjo mulher dos meus sonhos, que faz tudo que faz por amor. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Grife os vaqueiros. Palito, fala o bababá. Você de novo, moleque? Eu não dou conta. Do jeito que eu tô hoje, eu não falo blá, blá, blá. Arena Tradição. Esta noite é mais uma noite de tortura, pois você mora no apartamento ao lado. Ouço seus passos e fico imaginando que você pode estar também sozinha, feito eu, perdido num canto. Você não sabe, mas conheço sua vida. Eu sei de tudo que acontece em sua casa. Eu sei a hora que você... você abre o chuveiro, até parece que sinto seu cheiro e o desejo se apossa de mim. Ai, ai, ai, coração que sofre, dilacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Ai, ai, ai, sofro e choro, mas não me arrependo do que faço agora, pois sei que um dia vai chegar a hora e nos meus braços você vai dormir. Você um dia ainda vai dormir nos meus braços, trem bonito. Ai, ai, ai, coração que sofre, dilacera e quase sai do peito. Um dia eu pego essa mulher de jeito e dou pra ela todo o meu amor. Choro, mas não me arrependo do que faço agora, pois sei que um dia vai chegar a hora e nos meus braços você vai dormir. Rodeio é tradição, e tradição é com o palito. Ontem a viola véia trazendo saudade. Gavião da minha foice não pega pinto, também o mão de pilão não joga peteca. O cabo da minha enxada não tem divisa, as meninas dos meus olhos não tem boneca. A bala do meu revólver não tem açúcar, no cano da carabina não vai torneira. A porta do parafuso nunca deu cria, na casa do João de Barro não tem goteira. O cravo da ferradura não vai no doce, a serra da mantigueira nunca serrou. A pata do meu cavalo não bota ovo, eu não vou comer o pão que o diabo amassou. Os quatro reis do baralho não tem castelo, também o quatro de paus não é de madeira. Por onde o navio passa não tem asfalto, caminho que vai na lua não tem poeira. Cachaça não dá rasteira, derruba a gente. A língua da fechadura não faz fofoca. Pra fazer esse pagode não foi brinquedo, eu me virei do avesso e não sou pipoca. Palito, o locutor mais sertanejo do Brasil. Arena Tradição, aqui é pra quem gosta de moda boa. Toca mais uma, gaiteiro. Arena Tradição, Palito. Estou feliz, pois hoje é dia de rodeio. Quero mostrar ao mundo inteiro meu valor, que a minha vida seja no lombo de um potro bem maluco, ou sobre as 27 arrobas do marco. Meu equilíbrio, garanto, vai ser perfeito, com a paixão que está vibrando no meu peito. Aqui no alto desta cerca embandeirada, vejo a plateia colorida, alvoroçada. Jogo o chapéu e também grito, solte o boi. E o meu grito, meu olhar, sabe onde foi? E apesar da plateia numerosa, nesse jardim se destaca a linda rosa. E é pra ela esse meu grito bem mais forte, meu coração, a minha vida, a minha sorte. Estou feliz, pois hoje é dia de rodeio. Quero mostrar ao mundo inteiro meu valor e a minha fibra de campeão no picadeiro. Quero viver com muita garra e muito amor, seja no lombo de um potro bem maluco, ou sobre as 27 arrobas de um arco. Meu equilíbrio garanto, vai ser perfeito, com a paixão que está vibrando no meu peito. Aqui no alto desta cerca embandeirada, vejo a plateia colorida, alvoroçada. Jogo o chapéu e também grito, solte o boi. E o meu grito, meu olhar, sabe onde foi? E apesar da plateia numerosa, nesse jardim se destaca a linda rosa. E é pra ela esse meu grito bem mais forte, meu coração, a minha vida, a minha sorte. E é pra ela esse meu grito bem mais forte, meu coração, a minha vida, a minha sorte. Arena Tradição. Muito obrigado aos amigos ouvintes que estiveram até agora com a gente. Se Deus quiser e ali querer, tenham todos uma boa semana. A semana que vem estaremos juntos novamente. Um grande abraço do Palito para todo mundo. Arena Tradição, segura o seu coração e até lá. Vou embora de manhã. Eu não quero que me veja chorando.